Como o Papo de Gordo é todo comunista desde a última edição, então somos todos de humanos. Não, o Tapioca não é, por isso que ele é o único rico, inclusive. Não, o Tapioca foi rebaixado. Participaram tanto aqui que o lado direito do fone parou de funcionar, só para você Quem é aquele homem ali que eu não conheço? Aquele homem lindo ali. Trolando a live de vocês. Diretamente da Austrália, o papai mais novo. Exatamente, eu trouxe pra gente ter alguém representando o futuro. Mas a Austrália não é aquele lugar que não existe, que é todo mundo ator, não que a gente existe. Fica rodando, paga na Amazônia. Tá é aquele lugar que já é amanhã. A Austrália fica no Projac. Tudo é falso, América. Tudo falso. Aqui é um cenário, inclusive, por isso que é meio estranho. Ah, tá dando pau aí no fundo verde, conserta aí o CGI. Pois é. Dá pra ver que o Koala ali é um anão fantasiado, cara. Tá muito alto. Papo de Gordo na quarentena! Ouvintes de peso, univos, de Bora, São Paulo, aqui é tudo Japão, Salles, viu? E começamos mais um episódio do Papo de Gordo na quarentena! Tem um quente em cima da minha cadeira, por quê? Porque você é comunista. Em cima daqui, ó. É, como a gente tem sempre. Mas peraí, olha, hoje eu preciso começar esse programa falando com o nosso enviado especial da Austrália. Nosso enviado especial da Austrália. Seu Álvaro Nóbrega, é verdade que aí na Austrália já é o futuro, assim, a gente já tá... Não, a gente já tá no sábado. Já teve impeachment do Bolsonaro na Austrália? O Bolsonaro já foi impeachmentado na Austrália? Não, a pergunta que não quer calar, já temos um novo ministro que vai sair em breve? Não. Vai ser o seu alvo da farmácia de Itajaí? Não, a pergunta correta, Júnior, é assim, o novo ministro já caiu na Austrália? Agora deixa eu responder alguma, a gente fez vários e não respondeu nenhuma. É isso mesmo. Muito bem. Estamos aqui na Austrália, sim, tem um novo ministro. Opa, peraí, não, já se demitiu. Estamos esperando agora o próximo. Ele já está no aquecimento? Ele já está no próximo. O próximo já entrou no aquecimento, o próximo já está fazendo trabalho de aquecimento. O próximo já está... Já desistiu também. Os ministros estão como a Alemanha. É gol, atrás de gol. Saindo. Não tem jeito. O ministro estava no aquecimento, sentiu o glúteo, não vai mais pro jogo. O glúteo da cloroquina não fez bem. Bateu atravessada. Álvaro, me conte aí, cara, como é que tá esse negócio de quarentena aí na Austrália? Eu sei que agora vocês já conseguiram vencer o coronavírus, só porque ele juntou um monte de Maori, aí deu porrada nele, fizeram um haka e tal, fazia que resolveram o problema. Foi. Cara, é muito engraçado, né? Porque eu não sei se vocês sabem, a Austrália ela é uma ilha. É uma ilha. Não é uma ilha. Ah, sim. É uma ilha. É muito louco pra mim, porque o governo australiano ele é um governo de direita liberal. Né? Dito isso, o que está sendo feito aqui comparado ao que está em teoria, né, sendo feito no Brasil é uma loucura. Então, desde o início, o país como um todo entrou em um consenso que deveríamos sim ficar em casa. Então, todos têm ficado em casa, todos os restaurantes fecharam, o governo o máximo possível tentou dar aquela ajuda mensal o quanto antes, né, sem postergar para que as pessoas ficassem em casa. E aí Morreu muita gente. Na Austrália inteira, nesse momento, tem 98 mortes. Nossa. Eu tô rindo, mano. 98 foi só no meu prédio. 98 mortes. E agora, nesse momento, na Austrália inteira, temos 600 casos ativos, tá? Então agora, hoje, mais precisamente, eu posso até depois dividir com vocês, o Ministério da Saúde mandou, botou pra fora, né? Released um projeto de 3 etapas para volta ao normal, né? Então, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, que não tem datas, tem só metas. Então, quando atingir certas metas, dobra as metas para a próxima etapa. Etapa. Muito bem. Saudade, mãe. Saudade. É a Dilma que montou o método, não? Não. Ela fez a redação. Deixa a Dilma, deixa a Dilma no braço. Metas, quando cumprimos as metas, dobramos as metas, mas ninguém quer saber da meta. Mas tu tá com saudade dela, confesso. Quem? Eu não moro há 16 anos no Brasil. Não, eu tô falando do Flávio, que falava mal da Dilma, mas tá com saudade. Porque eu tô com saudade do Temer. Ah, eu falei. Euba, pode chegar. Euba. Eubalina, entenda, eu estou com saudade do Sarney. Ah, vem em mim, hiperinflação, tá na minha cara, né? Eu quero voltar a ser fiscal do Sarney. Saudade daquele tempo. Que não morre. Caralho. Que saudade que eu tenho daquele tempo. Puta que pariu. A gente tá muito na merda mesmo, viu? Puta que pariu. A cruzada era tão boa. Não tem uma expressão melhor. A gente tá na merda. Mas peraí, Álvaro, me fala mais sobre a Austrália parada. Aí a quarentena foi, sei lá, realmente as pessoas abraçaram isso? Rolou mesmo de ficar travado em casa? Não rolou? Não, sim, tá todo. A regra é só saia se realmente precisar. Só que aí, né? As pessoas de fato ficam em casa. As pessoas ficam. E quem saiu sem qualquer tipo de qualquer desculpa sensata foi multado, e foi multado $1,300. Caralho! Então teve muita multa que aconteceu. Por exemplo, você podia sair pra pegar uma pizza, né? Mas era pegar a pizza e ir voltar pra casa. Teve gente que foi multado, por exemplo, comendo pizza dentro do carro, né? Entendi. Então as multas... Teve gente que foi multada 3 dias seguidos, né? Então, assim, logo... Como é que essas multas insistente, foram... né? Voltar faltando papel higiênico em casa. O diferente, essas multas foram no início, e quando acontecia, o governo, ao invés de criticar, dizia, não, por que que saíram de casa? Tem que ficar em casa, né? Então, sim, eu, por exemplo, eu tenho tentado trabalhar o máximo possível de casa. Eu vou para o meu escritório somente para fazer algumas impressões, algumas coisas, e volto, né? Então, e agora não, agora que as coisas liberaram, agora você pode visitar, pode ter até 5 adultos na casa. Olha, já pode fazer então, suruba e tudo, porra. Já dá. Quem fala pro Dória que já pode ir lá na Austrália, hein? O Dória vai para rapidinho. E o governo lançou e começou a pagar para as empresas, para quem é empresário, $3,000 por funcionário para manter os funcionários. Igualzinho aqui. Eu acho legal essa daí. Eu tento ficar em casa o maior tempo possível, trabalhando de casa, tá, mas não tem dado muito certo, porque eu sou Uber, eu aceito as corridas. Aqui, Álvaro, aqui é assim, ó. A gente tem 3 parcelas e R$600 para receber. Eu tenho uma amiga que desde o primeiro dia que saiu, tá em análise. Nisso, tem não sei quantos mil militares que receberam. Sem saber. Mil. Quantos? 70 mil. 70 mil. E tem 14 milhões de pessoas esperando o auxílio de R$600. Daí teve muito pai, que a mãe se declarou mãe solo, né? Que ganharia o dobro. O cara foi lá e registrou o CPF da criança e pegou o dinheiro. É tudo muito bonito. É tudo muito bonito. Nossa faxineira, que a gente tá pagando pra ela não vir, até hoje não conseguiu receber. Também. Então, pena, gente, eu me preocupo muito, de verdade. Assim, moro fora, mas minha família toda mora aí, né? E tenho muitos conhecidos que estão doentes e tudo, né? Pais de amigos que morreram, então eu me preocupo bastante. Assim. Olha. É muito duro pra mim, eu falo muito até pro Dudu. É difícil, eu às vezes eu tento não dar muita opinião, porque quer queira ou não queira, são muito tempo morando fora, né? E eu não peguei essa mudança política toda do Brasil, né? Quando eu saí, o Lula nem presidente era na época, né? Você sai na época do FHC, você sai na época do Plano Real, olha só que coisa. Quando você saiu, ainda saiu o dólar 1 por 1, né? Saiu o dólar rico, por pé, né? Não era 1 por 1. Eu saí em 2006, né? Janeiro, na verdade, novembro de 2005. Ah, não, então o Lula já tinha 9 dedos aí nessa. O Lula tem 9 dedos desde sempre, né? Ô, Álvaro, mas peraí, você além de estar aí enfrentando toda essa situação, você tá na quarentena com um bebê recém-nascido em casa. Que tava chorando há pouco tempo atrás aí. então não faz diferença nenhuma pra ti, quarentena ou não. Gente, olha, eu vou falar, vou até aproveitar essa oportunidade para indicar um curso que eu fiz antes do Theo nascer, que é o meu filhinho, né? Que, não sei se é meu filho porque ele é muito bonito, deve ser filho de alguém, mas eu creio. É. O dono da vaca é o dono da cria. Quem aí O importante é que ele tenha cidadania. O importante é. Não, é. Eu chamo a mulher dele de vaca, não, né? Não, eu fiz uma, fiz uma frase solta. Não começa a querer botar palavras na minha boca. Álvaro, o importante é a cidadania e pai é quem cria, cara. Sim, o importante é isso. E antes dele nascer, a gente fez um curso pra treinar, né? Pra adestrar, né? A gente fez... viu que é tudo errado, que é tudo ao contrário, Álvaro. Não. Elba, desde uma semana antes dele fazer 2 meses, ele dorme às 9 da noite e acorda às 7 da manhã. Tu fez o Nana Neném ou tu tá botando Dramin na mamadeira? Dramin. Não. Eu fiz um curso online, inclusive. $100, nada muito fora do comum. $100, vamos calcular $100 vezes 100, pra quanto? É 100 dólares australianos, calma. Álvaro, a gente aqui trabalha em real, lá embaixo. O real tá 6 quase, Álvaro, 6. Não joga a riqueza na cara. É foda. O custo custou $100, dá uns 2 mil. Mas eu aconselho. Pra quem tiver grávida, eu aconselho. Não estamos grávida. Bate na madeira aí, Mara. Eu não achei caro. $100, pô. Se você paga com o auxílio emergencial, paga o mesmo custo. É verdade. Na verdade, foi pensando nesse curso que eles chegaram no valor do auxílio emergencial. Exatamente, eles pensaram. Como é que vai ser a nossa tabela? Paulo Guedes é um gênio da economia, olha. Tá, mas qual é o segredo? Tu dá maconha pra criança, Dramin, o que que tu dá pra criança? Na verdade, é tipo um coquetel disso com coquinha. Manda ela pagar o curso, não fala não. Pô, manda pagar o curso. Vai pagar o curso. Na verdade, ele fez o curso. Só uma coisa, esse coquetel pra dormir funciona pra adolescente? Uma curiosidade, assim, só. Vai que, né, Elba? Só curiosidade. O que ele aprendeu com o curso foi que pelos mesmos $100 ele contrata uma babá pra fazer o neném dormir toda noite. Exatamente. Sim, do curso. Aí o que, é que você aprendeu nesse curso, sério? Não, cara, sério. A gente, na verdade, é um curso de você aprende os padrões de dormir da criança, entender que se ela faz. Não quer dizer que ela tá chorando muito. Não é deixar ela chorar, né? Mas também é tentar acostumar ela com berço, acostumar ela com uma técnica. Sabe aquela técnica de charuto? Sim. Você se acostuma com o charuto. Fui criada dentro de um. Então, por exemplo, se às vezes a criança durante o dia, né, tá dormindo. Aí, se passar os intervalos entre mamadas tem que ser 3 horas, né? Do momento que começou a primeira até 3 horas. A prova. Cara, vou te falar uma coisa. Se tu fala isso em comunidade de mãe, tu é um homem morto. Não. Tá morto. Não, Elba. Morto. Olha, Não tô achando errado o que tu falou, não. Só tô te dando um aviso. Não. Se tu fala isso numa comunidade de mãe, tu é um homem morto. Olha, quem me deu a ideia do curso foi minha esposa, então, né? Não critico, porque se eu tivesse, eu teria feito, teria aplicado igual. E eu digo mais, a gente teve aqui na Austrália 5 amigos que ficaram grávidos na mesma hora, tá? 3 fizeram um curso. Vocês não fizeram suruba, né? Não. Ah, tá bom. Não que você se lembre, né? 3 fizeram um curso, os outros, e deu tudo certo. Então, assim, agora a gente tá na próxima fase do adestramento, que quando chega à noite, por exemplo, eu não ponho mais ele pra dormir no braço, eu ponho ele no berço e pra ele dormir sozinho. Gente, eu fui uma péssima mãe. A Clara saiu da minha cama com 10 anos. Você foi uma péssima mãe, Valera. Péssima mãe. Eu fui um péssimo pai. O Logo e o Max saíram da minha cama com 1 dia. Não, eu fui péssima. E eu quero dizer que até hoje, quando eu vou pra Imbituba, eu primeiro durmo na cama do meu pai e da minha mãe. Depois pra minha casa. Você dorme com eles? Flávio, eu só queria... Só dizer aqui, Flávio, que a única briga que eu tive com minha esposa durante a gravidez foi porque eu queria muito, muito, muito, muito que meu filho se chamasse Logan. Olha só! E não conseguiu. Não consegui, cara. Depois é que tu não mostrou o carro pra ela. Se tu tivesse mostrado o carro pra ela, ela tinha aceitado. O Renault Logan. Aquela traseira do Logan conquista qualquer. Você não fez o argumento principal, Álvaro. Quando fala assim, não, vai chamar Logan. Não, eu não quero. Quem faz o registro sou eu. É, cara, pois é. Cara, eu vou contar que eu fiquei com bastante medo quando o marido foi fazer o registro e eu ainda tava sob anestesia. Você achou que ia sair o quê? Eu não vi minhas chias pra vocês, né? Não. Oi? Suas chias? O que é que tem suas chias? Meu avô que registrava minhas chias e ele que escolhia os nomes. E qual era o nome? Eu vou falar só de uma, tá? Tá. Ah. O nome do meu avô era Lafayette. Boa! Ele registrou minha tia num feminino que ele criou. Lafayudes. E eu reclamo do meu nome. É bom que na sua família pouco importava, né? Saber o sexo da criança e tal, né? Tudo assim, né? É o avô que vai decidir mesmo o nome. É. Não tenho, não vou nem batizar essa porra. Ô, Tapioca, tudo bem, já que você puxou a palavra, vamos fazer uma pergunta aqui na bolsa. É, você já recebeu o convite para ser o próximo ministro da Saúde? Porque eu soube que a vaga tá aí aberta, vocês estão procurando. Eu acho que você bem, é um bom candidato para isso, Tapioca. Tapioca é comunista, não pode? Não, mas veja bem, antes dele ser comunista, ele já fez muitas coisas comunista. Na vida. E ele já foi do exército. Ele já foi do exército, pois é. Ah, ele é militar. Já é militar. Então, mas na verdade, médico da reserva. Na verdade, eles vão colocar o Ministério da Saúde num Airbnb, né, lá em Brasília. Sabe o que eles podiam fazer? Um programa tipo aqueles assim de que cada um passa uma semana no cargo. Não. Puta, não, eu dizia um reality show. Quem quer ser o ministro da Saúde? Isso! Elba, imagina o Weintraub no Ministério da Saúde. Não, gente, vai ser o próximo prêmio do Aprendiz. Exatamente! Eu ia chamar o Trump pra fazer o Aprendiz. Não é, mas aí tem que ser com o Trump, né? Não dá pra ser com... Falar, você está demitido não, em rede nacional. Aí é com o Dória. Não, pode, nesse caso pode ser o Dória. Aí não vai dar certo porque o Dória agora é comunista. É. Pra ser. Não, é, pode ser o. Como é o nome lá? O marido da Tiziane Pinheiro? Como é o nome dele? O Trali? O Justus. O Justus. É, o Justus é o que. O Justus é o que apresentava. O ex-marido da Tiziane Pinheiro. É o Justus. Ah, então, gente, põe alguém mais centrado. Põe o Amoedo. Amoedo vai lá. Não, eu já queria o da Ciolo. Ciro Gomes, é Cirão, hein? O Amoedo é tipo o Bolsonaro que sabe sentar na mesa e usar os tagueres, né? O Amoedo é o Bolsonaro de sapatênis. Mas eu sou a favor. E o Bolsonaro consegue sentar na mesa de jantar e não passar vergonha. Peraí, né? Só peraí, isso. Ia ser massa se Ciro fosse ministro da Saúde. Ia ser que nem onde foi na Turquia, que o pessoal sai na rua tomar pra paulada. Ia ser massa, velho. Ia ser massa. É na Índia. Não, na ia Índia, tomar paulada, não. Ia passar com reta escavadeira por cima. Esse é o Cid. Você tá confundindo os nomes. Mas ó, quem se candidatou pra ministro da Saúde nessa semana, hoje, na verdade, né? Foi o Dr. Ray. Muso! O Muso Dr. Ray, ele mandou vídeos. Ele mandou vídeos pro presidente Bolsonaro, né? Presidente Bolsonaro! Eu era artista! Eu sou a favor da cloroquina! Cloroquina! Hidroxicloroquina! Vamos falar, visualizem a cena. Ele estava com a máscara daqui a aqui. Uh-huh. Ele estava num avião. Visualiza a cena. Ele estava num avião. Inclusive, aos dois segundos aparece o cofinho do passageiro da poltrona do lado. E aí ele estava com o estetoscópio. Não, cara, isso é sério? É sério. Você quer receber os vídeos? Ele estava com o estetoscópio dentro de um avião. Ele estava de jaleco, inclusive o jaleco. Isso é camisa. Isso é que é todo baixo. É só o jaleco. Eles viajam assim, Elba. Oh, meu Deus, última moda. Eu falei isso. Quando você, nossa, mas ele viaja assim, gente. Tapioca é médico. Ele só anda assim, pra cima e pra baixo. Onde você encontra com o Tapioca, ele tá com o jaleco e o estetoscópio. Tapioca, ele vai pra Salvador, Amargosa, com seu estetoscópio girando. Estetoscópio, gente. Ele vai com o negócio lá de fazer ultrassonografia com os vaginais. Eu falei, não, Tapioca. Na época... Ele vai montado no equipamento, né? Ele vai dirigindo o aparelho. Ah, Balena, na época que Tapioca passou no vestibular de medicina, eu nunca esqueço disso. A gente foi pra uma festa em Salvador, no Clube Baiano de Tênis. Tapioca, isso era, sei lá... Isso era fevereiro, março, sei lá. Tapioca, ele passou só pro segundo semestre. Tapioca passou pra medicina no segundo semestre. Ele ia entrar na faculdade só... Que é esse inferno? Que barulho é esse? É Júnior, é isso? Não, é do Álvaro. Ah, gente. É o koala. Desculpa, gente. Sabe o que é? Tem muito pássaro aqui ao redor. Eu vou mutar. Só você tem muito pássaro ao redor. Joga na cara, vai. Se você vir, tá vendo como é dentro da Amazônia, essa porra da Austrália? Cadê? Deixa eu ver, Álvaro. Mostra seus pássaros aí agora. Fica... Então, sim, não, ele tem olha que ir passeando. Olha pra isso, gente. Isso é... Gente, mas vem esse canguru assim, solto. Bota na grande. Isso é muita ostentação. Pulando em todas as casas. Olha a visão do quintal do cara. Puta que pariu. É isso mesmo, tradição? Vocês querem ver a visão do meu quintal? Não. Aparece a casa do Bolsonaro, querem? Ali é o mar, gente. Ali é o mar. Pra quem não conhece, né, o mar... A praia. Muito bom. Peraí, eu vou ali filmar a casa do Bolsonaro pra humilhar o Álvaro, querem? Eu quero que você filme a casa do Bolsonaro, depois você jogar merda nela. Eu tenho um drone. Eu já falei que eu tenho um drone? Não. Foda-se. Não. Você tem um drone? Eu quero soltar cocô. Eu não me interessar se você conseguir ensinar o seu drone a jogar merda na casa do Bolsonaro. É o que eu pretendo. Jogar merda na casa do Bolsonaro. No Carlos, né? O Carlos tá sempre por lá, o Carlucho. Carlinhos tem casa aqui também. Carlinhos também tem casa aqui. Você sabe qual mais perto que eu vou chegar da Austrália? Ele vai pegar um vinho australiano, quer ver? Não. Ele é rico, olha, eu vou só dizer uma coisa. Mais então, próximo que eu consigo chegar da Austrália. O que é isso? Sim, prato australiano? A ópera de Sidney. Muito bom, Vini. Eu vou dizer só uma coisa pro Tapioca, não sei se vocês sabem, mas tem uma lista de profissões aqui na Austrália que você já vem com residência permanente, quase cidadão. E médico tá na lista, viu? Que cadinho, Tapioca! Olha, desenhista. Vamos, gente, fazer um papo de gordo lá. Ah, vamos aproveitar. Rubiane, você que tá assistindo a gente hoje, você deixa? Vocês querem ir embora pra Austrália? Poxa, o Rubiane já tá procurando ver no Google. Rubiane já tá com a mala, já tá fazendo a mala. Rubiane já pegou tênis de corrida. Impresso já lá, ó, a documentação tá tudo aqui, é só a gente assinar e reconhecer. Rubiane já botou o tênis de corrida na mala, tá pronta. Mas vamos combinar uma coisa, Tapioca, se você de fato se mudar pra Austrália, faça a gentileza de, ao fazer isso, ir no avião com estetoscópio e com o jaleco. Pra deixar claro, sinceramente, que olha, se aparecer um pelo aqui, vai ficar mais charmoso ainda. Aproveita e se informa aí sobre a profissão de desenhista, se tá nessa categoria também, que o Bolsonaro vai colocar como serviços essenciais aqui no Brasil. Flávio, talvez. Pra vocês terem ideia, se você for um pedreiro especializado, mas que fala inglês, você tá na lista. Porra, só preciso aprender a falar inglês. A gente enrola. Mas desde quando a Austrália fala inglês? Isso que vocês falam não é inglês, É verdade, Tenho que concordar. Falo outra coisa, isso é fato. Mas ó, voltando à história de Tapioca e uma festa no banheiro de tênis, a Valena. Tapioca, ele passou na Faculdade de Medicina em janeiro, só iria começar a cursar. Tudo pra poder cortar essa história. Só iria começar a cursar em julho. E aí, quando chegou em março, a gente tava numa festa em Salvador. Um cara caiu no meio do show, por qualquer motivo, e Tapioca saiu abrindo espaço na multidão, falando assim: com licença, eu sou estudante de medicina, eu sou estudante de medicina, pra poder ajudar a pessoa que caiu, entendeu? Porque médicos fazem isso, é isso que eles fazem. Na hora que você é médico, você tem que. Primeiro você fala pra todo mundo que você é médico, você não pode falar, você esfrega na cara das pessoas usando jaleco e estetoscópio. Então o muso, ele não tava errado. Ele tá fazendo aquilo que ele aprende na faculdade. E o muso também tá... É tipo aluno de direito que quer ser chamado de doutor quando faz a ficha de inscrição na faculdade, né? Eu aposto que Júnior, no primeiro semestre de direito, lá já tava usando de terno e gravata, aposto. Digo mais. Terno e gravata, eu tava trabalhando já. Todo estudante de direito vai pra faculdade de terno e gravata e pastinha. Não façam isso, gente. Eu tinha pastinha. Mas eu trabalhava, gente. Eu ia pra faculdade depois do meu trabalho. Não importa. Trabalhava em quê, Júlio? Era office boy, terno, gravata e pastinha. Eu saía de uma escola e nem por isso eu levava uma criança carregada na cacunda pra aula. Deveria levar. Gente, né? A faculdade de direito da UFBA. Aqueles alunos que eu tinha, só por Deus. A faculdade de direito da UFBA nem funcionava nas sextas-feiras. Nem a Xerox funcionava, nem a cantina abria. Ah, não, o povo de direito da UFSC que é todo pro base se exibir com as suas pastinhas e suas camisas sociais. Flávio, eu não sei se a Austrália aceita desenhistas, mas você tá sendo elogiado aqui no chat, tá? O Sandro Cabral tá comentando aqui. Vocês já viram as charges do Flávio? Estão todas excelentes, como sempre. É claro. Flávio tá pagando gente por fora, hein? Mas é claro. Ó, fez o serviço direitinho, dentro do combinado que a gente tinha lá. Tem mais uma meia dúzia pra entrar. Esse aí ganha um valor de auxílio emergencial, Flávio? Devolveu o auxílio do Bolsonaro, que era do Na hora de compartilhar, marca a Folha, marca o Intercept. Eu recebi uma mensagem assim, ó. Mãe, tem como a senhorita falar um pouco mais baixo? De novo? Peraí, deixa eu ver essa mensagem. Eu tento falar baixo. Bota a mensagem na câmera aí, Bota a mensagem na câmera. Se tem fundo verde ou não. É, coloca essa mensagem na câmera. Deixa eu ver se é verdade ou isso ou não. Vamos ver o que é que. Faça igual o Bolsonaro agora, mostra aí. Olha, eu não falei PF, hein? Cadê? Não sei onde é que tá a câmera. Aí, achou. Ah. Mãe, tem como a senhorita falar um pouco mais baixo? Daí olha o que ela me mandou essa semana. Você está linda hoje. Com a imagem do Stalin, muito bem, Valena. Você realmente. Ele é comunista, né? Cê... Não larga aquele iPhone, mas é comunista. Você tá criando essa criança muito bem, eu não posso dizer nada em relação a isso. Não, mas o comunista de iPhone é o padrão, né? Não. Tem que ter iPhone. É parte o do que mais comunista. Tem hoje em dia. Tudo pertence a quem produz, inclusive o iPhone, né, gente? É o iPhone e a camiseta do Che by Lacoste. É o Che e o Jacarezinho até aqui. Volto na história de tapioca. Tapioca. Eu quero saber o seguinte, Dr. Ray, no voo, quanto ele largou na mão do piloto pra poder, no meio do voo, falar assim, tem algum médico a bordo? Ai, gente, é o meu sonho que alguém fale assim, ó, existe algum bacharel de letras a bordo? Temos aqui uma dúvida para preencher o plano de voo. Precisamos de uma revisão de texto. Precisa de alguém que entenda de Libras? Você tem curso de Libras, Elba? Pelo menos? Eu fiz. Tu fez igual eu fiz curso de eletro, né? Eu já aprendi e desaprendi eletrocardiograma umas 3 vezes. Tá, mas Tapioca, você já passou por isso, cara? Você tá num ambiente, alguém fala assim, tem algum médico aqui? Você levantar as mãos e falar, eu sou médico e ir lá salvar a pátria? Você já fez isso alguma vez? Não, nunca. Depois você saiu da faculdade de medicina, né? Porque estabelecido. Pelo menos uma vez por semana. Mas, sem faculdade de medicina, eu já tive que resolver evitar que a pessoa sufocasse num restaurante. Mas aí você avisou que fosse estudar de medicina, é isso? Não entendi. Não, ele falou assim: calma, eu sou desenhista. Eu falo assim, sim, sou desenhista, eu sei o que eu estou fazendo. Gente, eu preciso perguntar uma coisa. A Rubiane falou, Elba, pergunta a Dudu se ele já trocou a bermuda nessa semana. Já troquei ontem. Troquei ontem. A Mayra fez ele trocar na marra. Ontem, né? Ontem. Ele trocou ontem porque fez o período de 30 dias. Eu usei a técnica Rubiane, fui lá e confisquei a roupa e joguei na máquina de lavar. Tá lá secando. daqui o dia o Dudu some, foi a Mayra que tacou na máquina. Não. O que acontece é que ontem foi o dia que fui no mercado. Aí a roupa que eu saio de casa, quando eu volto, eu boto pra lavar, entendeu? Mas assim, é uma tática dele. Gente, vou ter que ir, viu? Vai lá, Alvinho. Vou te ver, meu lindo. Vai lá, Dramin pro Theo. Que a Austrália fique cada vez melhor. Volte sempre. Tchau, Álvaro. Próxima semana tamo aí. Até mais. Valeu. Tchau. Invejei a vida do Álvaro num gráfico. Gente, a criança dele não dorme hoje. Cara, eu vou te falar que se eu tivesse a possibilidade, né? De ali não vir pra cá. Olha, a Austrália precisa de publicitários. Venha fazer publicidade com a gente. Será que precisa de podólogo na Austrália? Nossa, você tá doido, você tá maluco. Mas você sabe que. Ah, não, Peraí. Eu já morri. É isso, cara. Jabu, você tá de sacanagem comigo, Jabu. Derruba que o microfone tá ruim. Você chora pra entrar e faz isso, Jaburril? É sério, Jaburril? Mas, gente, vamos trazer o Rodrigo Hilbert pra live? Olha. Adoraria. Voltando à história da bermuda de Dudu. Dudu tem uma técnica que é muito clara. Ele usa a mesma roupa durante 15 dias e depois vai pro supermercado com essa roupa pra espantar o coronavírus. Exatamente. É a melhor receita contra o coronavírus que existe. O negócio piorou, olha aqui, ó. Agora vem grito. O que é isso? Mãe, fala baixo! Daqui a pouco o caminhão vem aqui brigando. Por que vocês não estão deixando eu aparecer na câmera aí, hein? Caralho, você para aparecer na câmera, só não fode o áudio, filho da puta. Fica chorando no WhatsApp pra entrar, depois fica desse jeito causando. Jabu, a gente sai, a gente abre mão de um australiano pra vir o Jabu. Eu vi o Jabu daqui de Bangu, gente. Puta nem é Bangu, é Jabu, exatamente. Pertinho de vocês. Fica dele, Bangu. Mas você sabe. Até hoje eu não entendo. Jabu não é Bangu, Bangu não é Jabu. Não, Jabu é tipo o campo de aviação que fica dentro da Vila Nova. É mesmo, Jabu. É tipo a cancha que fica no bairro. Mas, ó, é um subbairro de Senador Camará, fica entre Bangu e Campo Grande. Tá, ninguém se importa então, Jabu. Vamos falar de coisa que séria aqui. Mais cedo a gente tava comentando sobre o auxílio dos 600 rico! Reais. Rico! Jabu, ele ganhou o auxílio, gente. Ele foi considerado pobre o bastante pra ganhar o auxílio. Não é isso, Jabu? Olha só, Jabu. Eu tô pensando o que eu vou fazer com esse dinheiro. Se eu vou viajar pra Arraial, se eu vou fazer um churrasco. 600 reais é um curso pra aprender a fazer criança dormir lá, cara. É um bom investimento. Ó, Jabu, com esse dinheiro aí, você pode alugar um jet ski e fazer um churrasco em cima dele. É uma boa. Eu posso comprar quantas cloroquinas com essa porra? Ah, um monte. Ah, depende. No mercado negro, duas caixas, pô. Não, o mundo vai cair. O exército tá fazendo isso daí a rodo. Não tem onde enfiar mais cloroquina. É, simplesmente. Não tem mais culpa enfiar cloroquina. Os caras vão ter que pôr no mercado. O segundo joguinho que Dudu passou pra gente fazer, tem lugar pra enfiar. Que joguinho é esse, gente? Que joguinho é esse que se enfia, pelo amor de Deus? Enquete, ô Valendo. Coisa pavorosa. O que é que você quer enfiar no rabo? Olha, o meu não deu certo, cara. O meu saiu as notas de repúdio, porra. Não tem tanta nota de repúdio. Ah, aquele de enfiar. Eu queria a cloroquina. É, eu enfiei as notas de repúdio. Isso mesmo. Eu peguei o jet ski. Porra, enfiar um jet ski. Opa, o jet ski é legal, hein? Acho justo. Agora vamos combinar. Vamos assim, ó. Por que que tu tá num lago, né? Num lago. Tu vai de jet ski com segurança atrás. Ué, é o desejo, é o desejo do roçar o peito nas costas? O que que então, rola? Então, você tá no meio de uma crise política, saúde e o caralho a quatro, você vai fazer a referência do primeiro presidente que sofreu impeachment depois da Constituição de 88. Ah, não, essa eu sei responder. Essa eu sei responder. O nome disso daí é cortina de fumaça. É. Eu achava que era pequeno e burrito. Porque você não acha assim, muita coincidência. Na mesma semana que ele começa a se enrolar com a porra da gravação da reunião, ele abre fogo contra o ministro da Saúde, que é o sujeito mais fraco do ministério dele, voltando pra merda da cloroquina, que ele mesmo já tinha desistido de falar, justamente quando começam a falar da porra da gravação. Ele não tinha desistido de falar, não, Flávio. Na semana anterior, ele tinha ido ao clube de tiro, aí essa foi o do negócio, e também teve a do filho dele fazendo chá de revelação na base da bala. Cara, puta que pariu. Não. Só tem maluco lá, cara. E fraquejou, inclusive, né? Porque eu, se eu tivesse fraquejado, não teria feito aquilo ali. O que eu tô dizendo é as cortinas de fumaça que ele solta. Eu sei, cara. Ele não tem. Vocês sabem que por causa desse tipo de papo a gente tá perdendo ouvinte, né? Que hoje a gente foi avisado oficialmente que estamos perdendo ouvinte, que vocês viraram comunistas. Eu tô com meu coração partido por causa disso. O Dudu não precisa engolir o microfone, não, porque ele tá estourando, tá? Ah, agora. É porque estavam falando aqui que o som tava bem baixo, tentando aumentar o som de Mayra. Mayra tá com som baixo. Fala alguma coisa, Mayra. Estou falando alguma coisa. Melhorou. Na boa, depois que daí do ouvinte parando de nos seguir, de nos ouvir, eu não vou nem dormir essa noite. Cara. Olha, eu fiquei emocionada porque eu acho que comprovação que estamos fazendo um trabalho muito bem feito. Ah, já não basta os bolsominions não ter sumido do meu feed, do Facebook. Cara, você sabe o que é você ficar 3 semanas sem azucrinar a vida de um bolsominho, ninguém resolve comentar. Não faz falta, eu sinto falta. Eu vou mandar sua licitação de amizade pra aquele maluco. Eu tô quase postando as coisas no grupo da família, mas ainda não cheguei nesse. Os comentários da charge de Flávio já foram muito mais divertidos. Já foram muito mais divertidos. Era a melhor parte da semana, eu diria. Ele deu fim no Flávio, né? Não, o Flávio saiu por conta própria, ele foi pastar e. Porque foi ruim pra ele. Nada, eu fui bonzinho, não xinguei ele de nada. Ele se magoou, Flávio, foi isso que aconteceu. Eu não xinguei ele de nada. Eu deixava ele ficar louco, sair xingando todo mundo, mas eu não xingava ele. Eita! Olha, cachorro cachorro. Começou. É o filho de tapioca. É o filho de tapioca. O prejuízo começou a se manifestar. É. Prejuízo. Os 4 mil que ele perdeu tá ali latindo. Cada latinho parceiro. E quando late de madrugada, porque qualquer merda apareceu aí na rua. Mas ele é um falando bom cão de guarda. Falando em pessoas que tomam péssimas decisões ao escolher bichos, sabe que o Belote, ele passou os últimos anos reclamando, fazendo piada comigo, com o Jabu, pra gente gostar de gato, postar foto de gato, e o Belote não queria de maneira nenhuma, se recusava a isso, era ridículo e tal, não sei o quê. Em um dado momento, o filho dele o convenceu, ele pegou um gato, um filhote de gato. Passou mais, acho que 1-2 meses, pegou um segundo gato. E essa semana ele pegou o terceiro gato. Claro! E em comum, todos eles têm o nome de estados dos Estados Unidos. Quantos então, estados tem nos Estados Unidos? 50. A gente tá na conta. Faltam só 47 agora. Não tem mais 2 territórios? Pois é, né? Faltam 49, então. Então, gente, assim, pelo menos ele tá pegando gato de rua, diferente de tapioca que pagou, sei lá, 10 dólares. Cada latido dessa bucica preta do tapioca é um auxílio emergencial. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso mesmo. É? Divide 5 latidos por dia, dá quanto? Dá uns 4 cursos lá do Álvaro. Dá, né? Gente. É muita criança pra dormir. Já tá mexendo uma lanterna? O que é isso, Jabu, que você tá mexendo aí pra cima e pra baixo? Eu não sei. Alguma coisa fálica. Não, isso aqui é meu microfone junto com a câmera, entendeu? Ele tá junto, só que eu apago e acendo. Eu tô vendo como é que eu fico mais bonito. Com a câmera desligada. Se ligar a câmera, você fica mais bonita na hora. Mais bonita com a câmera desligada. Vou deixar no escurinho, pra dar um clima. Ele tá fazendo todo um clima, Dudu. Depois ele vai continuar conversando contigo. Tá bom. Não, dizem que cada vez que eu participo de um papo de gordo, ele perde 3 ouvintes, entendeu? Não é tu, não. Deixa de ser bom. Não, quem destrói podcast aqui é Elba. Exatamente isso. Não queira pegar o que eu faço de melhor. Tinha gente reclamando no chat aí que a Elba tava com muita roupa hoje. Eu estou nua por baixo dessa roupa. Como todo mundo. Como todo mundo. É assim que funciona de verdade, tá? Mas ok. Voltando ao ponto que a gente tava um pouco antes disso, que eu completamente perdi o foco que a gente tava falando antes disso aqui. Tu lembrou que tu tá pelado por baixo da roupa? É, exatamente. É. Literalmente, que eu não uso cueca, né? Então, literalmente, eu tô pelado. Tem coisas que a gente não precisa saber da tua vida. Muita informação, Dudu, muita informação. Por isso que eu quero... Ó, se fosse o Rodrigo Hilbert falando isso aqui, seria legal. Entendi. Mas quando sou eu, não é legal. Não. Eu acho isso meio sacanagem, mas ok. Eu só queria... Não, ele é o Rodrigo. Eu só queria aproveitar esse momento, assim, com os nossos ouvintes, os bolsos afetivos, como a Iba comentou lá em responder ao nosso ouvinte, que assim, cara, não nos odeiem pra fazer o que a gente sempre fez. Odeiem por outros motivos. A gente tem tanto motivo pra ser odiado, sabe? Tu era coxinha. Eu tava comentando com o Flávio aqui mais cedo, que a última vez que a gente ficou fazendo lives falando de política foi na época da Copa das Confederações aqui no Brasil, que era pra falar sobre a Copa, mas rolava manifestações, não é por 20 centavos e tal, e a gente ficou todos os episódios descendo o cacete de todo mundo. A gente ficava 1h30 falando das manifestações e todas as coisas de política e 20 minutos falando de futebol. E ficamos nisso durante vários e vários programas. A gente mudou o programa por causa disso. E naquele momento ninguém virou pra mim assim: ah, você tava no mal da minha política favorita, eu não quero mais ouvir você. Sabe, cara? Mas é que aquelas manifestações, vamos combinar, que atirava pra todo lado, né? Não, mas peraí, verdade seja dita. Uma coisa a gente tem que assumir. A gente batia menos. Dar o devido crédito. O pessoal da esquerda nunca foi tão chato quando a gente zoava quanto esse pessoal do bolsonarismo. Isso é verdade. Cara, você não pode falar nada, que eles já rasgam a roupa, tiram as calças, pisam. Gente, vamos combinar que o pessoal da esquerda sempre foi mais evoluído. A gente lê filósofos. O pessoal da esquerda. Ou levava na brincadeira. É um pouco mais evoluído. Educadamente, ou eles ameaçavam explodir você. Um atentado. É, o pessoal da esquerda é um povo que minimamente explodir você, né? Educadamente explode. É isso. É. Mas educadamente esse, pessoal do bolsonarismo é um saco, bicho. Porra, eles já chegam chorando. Mas é que eles não têm argumento. Eles já chegam rasgando o cu, reclamando. Fala, porra, que coisa chata. O lema deles é a música da Sandy Júnior. Vai ter que rebolar, rebolar, rebolar. Não tem como se defender, gente. Não é, cada dor na cintura que dá. Não. A melhor parte é assim, você não precisa. Fico chateado. Você não precisa acusar. Esse negócio da quarentena agora. É que neste momento, aquele pessoal que vende pano no semáforo está se fudendo, né? Porque eles iam estar tudo rico agora, né? Sim, tá faltando claro. Pano no mercado, né? Pra passar pro bolsonarismo, né? E o bom é que assim, ele mesmo produz prova contra ele. Então você só precisa sentar e assistir o Jornal Nacional, mais nada. Vamos falar, Mayra, vamos falar a fala de hoje, que foi aquela assim que eu gostei. Qual delas, hein? Falou que eu falei PF, eu não falei Polícia Federal. Eu citei Polícia Federal, não. Tá PF, o que é PF? PF é o quê? Por favor. Todo mundo sabe. Ele não aguenta mais contra cavalo e queria trocar o cardápio do Boteco em frente ao Alvorada. Gente, quem nunca reclamou do PF, gente? Quem nunca? Eu reclamo direto. É normal. Faz gente, parte. daí o meu filho. Pouca carne. Daí eu tenho os primos coxinha, né? Cara, meu Júlio, para de assoprar Criciúma... no microfone, por favor. Meus primos, tudo de Criciúma. Ai, a Lara! Oi, Cadê Lara! Olha, minha. Olha a Lara! Oi, Lara. Não está ouvindo a gente, oi, Lara. Não, agora ela correu, só porque. Não, eu tô de fone aqui, ela não tá ouvindo, não. Melhor não, porque a gente fala coisa. Tão linda essa criança, né? Que bom que tá ela fortinha, ficou a mãe. Ela, hein? Todo mundo tá forte nessa quarentena. Eu engordei 3 quilos de 2 semanas pra cá, eu tô preocupado. Eu emagreci. Você emagreceu, moleque? Como? Mas você faz yoga com aquela moça lá de manhã, né? Fica plantando bananeira, é né? É pilates, fico levantando a bunda na bola. É pilates. Pilates! Pilates? Pilates. Aí depois reclama que neguinho quer seguir ela no Instagram por motivos ocultos. Fica dizendo que levanta a bunda na bola. Não, mas é inocente levantar a bunda na bola naquela situação. Ele é inocente. É, reclama. Ah, tão tarado querendo me seguir no Instagram, bloqueei. Não, o cara queria ver porque vocês falavam que eu gravava pelada. É não, bem diferente. Não, peraí, a gente nunca falou que você gravava pelada. Você falava que você gravava pelada. Exatamente. Não, gente, exatamente. O tapioca todo começo me lembra. Eu vou ter que pôr a roupa. Claro. Você só aparecia daqui pra cima sem nada, pô. É. Eu não tenho culpa. Olha aqui, ó. Eu tô daqui pra cima igual. Tapioca. Eu tô pelada pra baixo, vocês não estão vendo? Falou, William Bonner. É o Cid Moreira, né? Falou o Cid Moreira aí. Vai ali na janela, a gente tá curtindo, Elba. Só pra te conferir. É. Daqui a pouco eu saio pra fazer mais gin. Gente, meu gin tá acabando. Eu aceito doações, tá? Você gostou do gin? Eu gosto, não foi, você, Valena? Caro ouvinte. Mas gostou Oi? Do gin. Gente, isso não é coisa de Deus. É, mano. Eu acho que eu vou pra Santa Catarina, né? Você acha? É, eu acho. De não, novo? Eu vou. Daí Eba, eu tá já falei vivo, pra... Eba. Não, mas tudo bem, eu vou, eu já tô tudo esquematizado. É, eu vou antes já que dê o lockdown. Aqui. De dinossauro. Daí eu já falei pro meu irmão, guarda. Sim, porque meu irmão tem uma loja que ele vende bebidas. Separa um gin pra maninha. Você fala um, no caso é uma caixa, não é isso? Uma caixa. Não, é uma garrafa. Uma garrafa que pode repor, né? Eu uma garrafa refil do lá na casa do cara, pô. Não, tapioca, volta que eu não entendi nada que você falou. Tem refil de gin lá? Vou comprar uma garrafa e vai repor? É tipo um bonequinho. Não, tem outra garrafa. Eu compro outra garrafa. Pra gente. Depois a gente não entende por que ele não ganha dinheiro com a loja. É, Balena, me fala uma coisa. Você tá tomando essa garrafa de gin em quanto tempo? Pra ver quanto você precisa? Então, quando eu comecei, ela já tá na metade. Mas eu tive encontro com a minha turma da escola básica essa semana. Ah. Mas é muito devagar isso, então, Você só tomou também 2 dias, não? Sexta-feira passada, um dia na semana. A garrafa dura 2 noites. Tá aí, ó. A minha tá durando muito. Gente, a minha sobrinha de 16 anos tá assistindo. Vamos maneirar nas coisas, tá? Ah, agora você quer maneirar nas... Você puxou o assunto? Agora você quer maneirar nas coisas? Você começou a tratar do seu alcoolismo na frente de todo mundo. Agora você quer parar? Não. Fora aqui, ó. Balena, nós estamos agora com um pico de 35 pessoas assistindo a gente ao mesmo tempo. Nunca na vida. Nunca esteve. Da última live a gente teve 34. Entendeu? Quase a live do Sandy Júnior. Nossa, subiu pra 37. É agora, Balena. Vamos lá. Fala mais de cachaça. Aí isso claramente deu certo. Vamos lá. Não, vamos fazer propaganda da Tabacaria Cardoso em Bituba. Vários tipos de cachaça, de cervejas artesanais, de bebidas. Caiu, 36, caiu, não deu certo não. Não. Era o concorrente, era o cara que tem a tabacaria na galeria. É uma tabacaria, mas ele só vende bebida, porra, Elba. Não, ele vende fumo. Ajuda. Vende o que mais? Ele vende fumo e acessórios para se fumar. Acessórios para se fumar. Na verdade, nesse esquema aí de garrafa de rum na base de refil, ele leva fumo, ele não vende fumo. Gente. Ele manda fumo nessa porra, Elba. Assim, bicho, falando em bebida, pegaram uma pergunta pra Mayra aqui. As 10 garrafas de vinho que chegaram semana passada. Quantas tem? Chegaram mais 10 hoje. Não, mas a bêbada é a Elba. É, porque a garrafa de gin de Elba leva uma semana e meia, né? Sim, mas a da Mayra dura 2 dias. É, mas é isso que eu tô falando. Tá fazendo lá. Mas eu bem entendo que o fato de você ser bêbado não quer dizer que Mayra não é profissional no assunto, né? São coisas diferentes. É. O Jabu tá chupando o dedo, eu não entendi o que tá acontecendo aqui. Eu tô entendendo também, tô ficando assustado. Gente, o Jabu tá, ele faz umas coisas pra chamar a nossa atenção. Ele tá conversando com alguém, é só isso, deixa lá. Tá conversa paralela, provavelmente. É um outro assunto. Ó, a tapioca. Caralho, meu microfone tava mutado, pô. Ah, a água de cristal. Mesma garrafa. A mesma garrafa. É que o Jonathan Santos tá pedindo pro Dudu mandar um abraço aí pro primo dele. Não sei se o Dudu tá vendo o chat aí. Eu queria que o Dudu mandasse um abraço pro cara aí. Ah, Jabu. Olha, sério, o cara do Alexandre, que inocente. É realmente sério. Você acha que eu vou cair nessa, Jabu? É isso? Tá bom, peraí. Eu tentei. Deixa eu achar aqui, ó. Então, mandar um abraço aqui pro primo do Jonathan Santos, o Quem Tá Fudendo o Jabu. Então, um grande abraço aí pro Quem Tá Fudendo o Jabu. Espero que gente, você esteja muito feliz. Eu acabo de falar que a minha sobrinha de 16 anos tá vendo e tu me fala isso? Ai, você acha que ela não fala coisa 16 anos, ela ouve coisa bem pior que essa, pelo amor de Deus. Não. Tá, mas eu não preciso saber que ela ouve coisa pior. Deixa eu manter a minha ingenuidade. Se você quer viver num mundo de ilusão, é outra história. Então para de deixa tomar... Para de completar a garrafa de água com gin, Elba. Elba. Gente, eu preciso falar pro Jabu uma coisa. Fale. Aquela foto dele fazendo cocô com os pés no gato. Não tem coisa mais relaxante, cara. Eu lembrei, sabe o quê? Bruce Willis, Duro de Matar. Daqui. Olha só, o Bruce Willis, Duro de Matar, quando ele chega lá no Nakatomi Plaza, ele tira o sapato, né, e fica lá com os dedinhos afofando o carpete, né? Então, cara, você cagar enquanto faz isso na barriguinha do gato, não tem melhor coisa. Não tem. É relaxante, né? Relaxa as pregas. Onde vocês veem essas fotos? Solta as pregas todinha. Não, cara, tô eu abrindo meu Facebook lá, lindo, maravilhosa, né? Vejo, daí tá lá o Jabur com a foto assim, com os pés assim, no gato. Porque fazer cocô com o pé no gato é puta. E ainda marca a Vanessa, aquele anjo de pessoa. É porque ela também faz, cara. O gato caga com todo mundo aqui em casa. Entendeu? O gato é tipo o lactopurga da casa. Não, é impressionante, cara. Você acorda, né? Porque eu tenho. Assim, eu acordo e vou pro banheiro. Se eu levantar, eu tenho que ir pro banheiro. Eu consigo ficar até. Se eu ficar deitado até 3 horas da tarde, cara, fico de boa. Não precisa dar detalhes do teu intestino pra gente. Não, só tô falando. Que se eu levantar, o intestino pensa assim, opa, vamos cagar. E aí, quando a gente levanta, o gato já vai pra porta, cara. Ele fica se roçando lá, pedindo, ó, vamos fazer cocô, e ele vai junto. Faz o quê? Os gatos cariocas são estranhos. O meu aqui é de Resende. Tableirinha de Resende, né? E ele gosta de fazer. Mas olha só. O que eu sei é que o seu gato ficou traumatizado depois que o Lúcio levou ele pro banheiro. Isso não. Foi o que o Dudu falou pra todo mundo. Isso foi a Nutella. Por isso que os gatos da Mayra são tudo gordos. Eles têm que compensar. Foi no banheiro, destruiu a porcelana, foi embora. Aí no final, no dia seguinte, quando eles abrem a porta do banheiro, tá a gata aí horrorizada. No meio do saco de porcelana, a coitada da gata nem ia mais. Ela nunca mais superou isso. Nunca mais superou. Mas eu, vou deixar de falar. Eu não consegui ver a gata, velho. Porque ela se esconde de estranhos, né? Se tranca com ela de novo no banheiro, né? Ela ficou traumatizada. O último estranho que ela entrou no banheiro junto. Deu ruim. Com ela no banheiro que joga com o papel higiênico, porra. Mas, Elba, deixa eu te contar uma história, Elba. Estou eu placidamente trabalhando minha mesa de trabalho fica em frente à janela e eu vejo um prédio desses que tem varanda gourmet, tudo tipo seu de rico aí. Não, o meu não tem, o meu é de pobre. Tipo o prédio desse povo de esquerda, sabe? Tipo esse povo de esquerda. Sabe? Aí tem um cara, assim, bem comunista, que ele vai toda manhã pra varanda, enrola o seu baseado e fica lá fumando. Mayra está julgando mal. Pode não ser baseado, pode ser só um cigarro. Pode ser fumo de rolo, pode ser cigarro de palha. Eu estava fumando cigarro de palha até 4 anos atrás. Tá vendo? Flávio, cigarro de palha, né? Uhum. Não é à toa que ele é artista. Tá bom, entendo. Entendo completamente. Ó, quero só dizer pra vocês que, como o Cosme chamou atenção aqui no chat, foi só a gente falar de cocô que deu pico. 41 pessoas tiram a gente ao mesmo tempo. Descobrimos como é que funciona, hein? É eu, babêbada sem roupa e cocô. Se juntar. Ah, inclusive falaram do bingo aí, ó, que já tem maconha, comunista e cocô. Falta o quê pra gente marcar na cartela? Falta eu pelado daqui a pouco. Tira! Põe! Agora as pessoas que estão acompanhando já sabem que se você estiver com o intestino preso, não precisa comer fibras. Adote um gato. É isso aí. Vai resolver o problema. Fala em cocô, já que cocô da pico, tinha uma colega minha de curso de ultrassom que ela confessou que quando ela viaja, ela leva a mala do cocô. Acho que já contei isso em algum episódio. Ela paga na mala e traz de volta pra casa. Não, ela leva uma malinha, uma frasqueira, né? Que ela coloca as coisas do banheiro dela. Porque às vezes, quando ela viaja, ela tranca o intestino e não consegue fazer cocô. Então ela tem que fingir, tem que enganar o intestino e fingir que tá no banheiro de casa. Então ela leva. Ela leva os potinhos que ficam na pia, né? E leva o tapete do banheiro pra ela botar o pé no tapete e ficar fazendo assim, igual o Jabu faz no gato. Ela fica esfregando os dedos do tapete e os potinhos, ela enfia no cu pro intestino ver. Eu não sei, mas ela bota, né? Ela quer ver os potinhos pra se sentir em casa. Pra falar, tá liberado falar de cocô? Pode falar mais de cocô aqui? Eu acho que virou o tema, né? O assunto que você manda é melhor esse, Jabu. Hoje a gente vai falar de merda ou a gente vai falar de coronavírus? Não vamos falar de merda. Vamos falar de corona. Eu tenho uma colega, cara, que a mãe dela uma vou vez... Vou pegar meu refil, Olivia, peraí. Ela foi fazer cocô na casa da amiga, né? E deu ruim, e... ela andou... A descarga tava ruim. E aí não tinha como descer, mas e não era um cocôzão. Era aqueles cocôzinhos... né, gracioso, né, aquele... Gracioso! É aquele charutinho, né, que não é mole, nem duro demais, mas que boy. Ai, gente, tal. Vamos falar do Bolsonaro, Peraí, o que importa é o seguinte, é porque o cocô não tinha como descer, que ela não tinha descarga, aí ela, sem graça, deixar o cocô lá, ela tava com a bolsa dentro do banheiro, ela pegou, fez um chumacinho de papel higiênico, pegou o cocô, embrulhou, jogou dentro da bolsa e foi pra casa. Ai, gente. Olha, uma semana depois, né? Ah, deve ter jogado fora, acredito eu, né? É, uma semana depois, provavelmente. Quando começou a subir um cheiro meio assim... Vou pegar o batom, peraí. Tá escuro aqui, né? Deixa eu pegar. Mayra, fala do teu vinho. Qual foi o vinho que tu comprou, pelo amor de Deus? Você quer mudar o assunto? Porque esse assunto é cachaça. Pelo amor de Deus! Esse assunto é cachaça, acho tapioca até de contar a história que ele hoje mandou no grupo do Papo de Gordo sobre o cara que foi preso na Blitz lá de Amargosa, da Blitz Sanitária. Conta essa história pra gente, tapioca, por favor. Essa história é boa. Essa história é melhor na cabeça dele do que contando. Sim. Eu também achei. É na bem melhor, tapioca, mas eu gostei que ele fez gozes. Tapioca fez vozinha, foi mais legal. Conte, tapioca. Né? Aconteceu, a Blitz Sanitária Amargosa, e aí? Não, porque a história é o seguinte, né? Com esse negócio de coronavírus, com barreira sanitária, com fiscalização de quem tá na rua e quem tá na rua, acabou o blitz de lei seca, né? E a gente sabe que o consumo de álcool aumentou bastante. Porra, tem que aumentar, né? Porra, mais de Dudu que o Dino. Né? Aqui tá 10 garrafas de vinho a cada 7 dias, pô. Então. Então, o cara foi parado na barreira sanitária do Covid, né? Aí eu venho lá, o enfermeiro todo paramentado, né? Com aquela pistolinha pra ver a temperatura dele. Quando chegou perto, sentiu aquele hálito assim, falou: meu senhor, o senhor está dirigindo embriagado? Ele: não, que é isso? Imagina, por que o senhor está dizendo que eu estou dirigindo? Sim, mas ele estava embriagado ou ele é alemão? Ele é o Dr. Ray! Ele é o Dr. Ray! O Dr. Ray! Clero Kyler! Presidente Bolsonaro! Eu reproduzi o áudio. É, bota o áudio. Aí o cara falou, mas eu tô sentindo o cheiro de cachaça. Não é cachaça, moço, que é isso? Isso aqui é o álcool gel que eu botei na mão. Não, senhor, isso é cheiro de cachaça. E cachaça de erva doce. Não, é que o álcool gel é da Natura. Eu disse, era melhor na minha cabeça. Não, eu achei. Era. Eu continuo. Tudo bem, tá pronto. Todo mundo conta piada ruim na vida. Eu continuo achando a boa piada, velho. Conrad, um beijo pra você, meu amigo. Gente, eu nunca gravei com o Conrad na vida. Não perdeu nada. Porra. Não faz assim, não. Tá, inclusive, eu achava que ele também era de mentirinha, é como claro eu achava que o tapioca era. Claro que tudo computação gráfica. O papo de gordo nunca foi pra frente, porque gastava muito em computação gráfica. Pessoas estimadoras, pois é. E, ó, você falou do Conrad aqui, alguém comentou aqui no chat, não lembro quem, desculpa. Mas assim, Dudu, chama o Lúcio pra participar de uma live. Você acha que Lúcio, de licença. A questão não é chamar o Lúcio, a questão é o Lúcio ter autorização. Tem paternidade pelos próximos 18 anos. Entendeu? O Lúcio, ele perdeu o headset dele há algum tempo. E é isso. Tá tudo bem, acabou. O Lúcio não volta mais, aceita esse tipo de realidade. A gente tem que se contentar com o Jabu agora. O seu assunto é merda, se tornou o nosso novo especialista, entendeu? Basicamente, não tem muita solução quanto a isso. Que merda. O lacto puga natural, okay. A base de gato. O Jabu que vai cuidar da conta do Papo de Gordo no Twitter agora, né, Jabu? Acho que eu fui ofendido, mas tô no louco. Como é que é? Tu sabe que eu fiz merda, né? Eu falei lá no grupo lá, né, cara? Eu fui mexer na conta do PirataCast, resolvi botar a data do podcast lá. Aí deu lá, ó, você é de menor, perdeu a conta. Perdi a conta do PirataCast. Ele pega a conta assim? Cadê? Sério? Mas um dia ela volta. Eu já mandei os documentos, eu tô esperando voltar. Vamos ver. Júlia, tá sabendo agora em primeira mão. Parabéns. Júlia, não soube, não? Pariu. Eu não sei pra que você fica catucando nessas merdas. Já. Rapaz, a gente sempre pode piorar. A gente sempre pode fazer uma merda. Ele tem um sonho que vai voltar. Ele tem um sonho que vai voltar. Esse negócio que é pra fazer nada, Júnior. Você não conhece, porra. Tá que pariu, cara. 50 anos de curso. Puta que pariu. Não é, cara. Ó, tava lá que a data de nascimento do podcast tava minha. Entendeu? Falei, porra, tá 43 anos, é muito tempo. O podcast tem o quê? 11 anos só. Tá largado, mas tem 11 anos que a gente criou. Caralho. Reta, né? Porque aí, né, caso tem que ir, a gente sabe a data certinha. Botei 11 anos e falou, ó, você é menor de idade, não pode usar o Twitter. Vaza. É de uma inteligência bolsonariana, não é? Sabe que, assim, eu fui fazendo, eu falei assim, pô, será que vai dar merda? Acho que não vai dar merda, vai ter um aviso no máximo, né? Vai falar assim, ó, você não pode usar, tereréu, tereréu. Não, baniram na hora, ó, acabou a conta. Eu falei, caralho. Agora eu recorri. Bota o PirataCast no Twitter for Kids, pô. O Jabu é aquele cara. Daí começa com a música do Backyardigan. O Pirata, você. Cheio de florzinha, assim, né? A nossa música já era do programa infantil mesmo, então isso aí não vai ter muita diferença. Isso é do Nickelodeon, né? Do Backyardigans? Não é do Backyardigans, é de um que tinha uma... You Are a Pirate, daquele... Você que tinha chipava o cara, o Elba, ou aquele francesinho lá, fica com as crianças, com as caras de plástico. O Spartacus? Ah, não, é isso aí. O Spartacus foi crush de uma geração de mãe, não de criança, de mãe. Não, mas o seu crush era o outro, velho, o vilão. Falou em crush, ele deu coisa importante. No último final de semana, eu entendi qual é o baleno, quer dizer friceta. E a gente precisa muito falar sobre isso. Puta que pariu, não. Precisa muito falar do que é friceta. Gente, eu te dei a definição, usa. Porque, então, cadê a definição? Você tem ela aí? Tá no... Não. Ah, eu não vou achar isso no chat, não. Qual é a definição? Fala da definição de friceta, por favor. Cara, eu não lembro. Friceta é aquele frio que dá aquele apertão. Peraí, é porque a sobrinha dela tá assistindo, ela não pode falar. Cota, tá pro ouvido que a tia vai falar putaria. Ela ouve coisa pior na escola. Ela ouve, mas eu não quero saber que ela ouve. Ela ouve coisa pior na escola. Deixa eu ter a imagem daquela criança pequenininha. Que dizia, tia Shelly, Inclusive, alguém aqui no chat comentou que 25% da nossa audiência é parente, tá? Então, não se preocupe. Óbvio. Que alguém tá vendo, tá tudo certo. Os outros 70 estão pagos. Se tinha Matriz, se eu fosse viva, tava aqui assistindo e comentando. Ah. A gente tem que parar de falar durante a semana. Foi no final de semana passado, eu não sei o dia que foi. Depois de dia, eu só sei dia da semana por causa da cartela do anticoncepcional. Então, dia do mês, eu não sei. Deve ter sido no sábado ou no domingo. Foi no dia que a gente tava assistindo a live. Não, me diz o dia do mês. Foi sexta-feira passada. Assistindo Fábio Júnior. Gente, o dia era dia 1, dia 2, caralho, dia 3. Olha, Paulina, que dificuldade. Tem foi dia 8 ou 9? É hoje menos 7. Até hoje. Foi dia 8 ou 9? Pronto, foi dia 8. Dia 8. Vou dar madrugada de 8 pra 9, quando você finalmente explicou pra gente o que caralho era friceta. Ainda bem que ela sou friceta. Já tem autorização, vamos voluntariar. Naquele dia, velho. Não, eu escrevi. Ela escreveu a definição oficial do grupo. Porque a gente. Vini, ó, eu. Ah. Quando eu chamo o tapioca de Vini, é porque eu devo estar bem bêbada. É. Minha mãe não comemora o dia das mães. Quando se irrita, e tá Vinícius é quando eu tô puta. Não, também então é. Quer saber. Achei, meu cabelo. Silêncio. Peraí, Mayra achou. Mayra achou. Vai, Mayra. Quando em situação de risco, toda a região interessante do aparelho reprodutor feminino passa por um processo semelhante ao de frio na barriga. A este fenômeno dá-se o nome de friceta. Muito bem explicado. Muito técnico, eu vou dizer. E assim, a Elba, ela comentou durante a live do Fábio Júnior de que ela sentia friceta pelo Fábio Júnior. Eu não entendi o que antigo, era. Antigo. O antigo Fábio Júnior. Não essa múmia aqui agora, tá? Não é tipo o cara de boxe. O que parecia Cléo Pires? É, exatamente esse, o que parecia Cléo Pires. Que tinha a bunda igualzinha da Cléo Pires. Fábio Júnior lá do Chacrinha, né? Fábio Júnior lá do Chacrinha. Eba foi abrir a janela pra dar com calor. Então, e aí, ela comentou isso. Deu friceta. Deu friceta ao contrário. Eu abri a janela pra mostrar que você tá vestido. Deu pra ver o short de jeans, deu pra ver que a celulite da roupa diminuiu. Mas o que ela sabe é que a celulite da short de peracu, isso mesmo. Ô, Elba, nessa versão atuar o Fábio Júnior, ainda dá friceta ou não? Ou do caboclo? Não, essa versão boxer não me dá friceta. Versão boxer. Parece um Sharpay, né? Não é? Porque ela falou, e eu não consegui entender o conceito de friceta, porque né, eu não conseguiria me relacionar com isso. Aí no dia seguinte, eu não vou falar o nome por isso, porque minha sobrinha de 16 anos está vendo. É, tá bom, ok. Vou acreditar no que você está dizendo. Eu quero imaginar que ela não tenha isso aí. Não. O free ou seta? Não, a seta ela tem, o free é que eu não quero que ela tenha. Jamais, adolescente, cheia de hormônio. Ela tem namorado, o namorado capricho. Dela é a coisa mais lindinha do mundo, gente. Exposta a boy bands? Não, imagina, ela não tem não, isso. Não. Mas puta não, que aí no dia seguinte, é isso, né? Eu nunca assisti o filme de Brad Pitt, nunca. No dia seguinte, a Alex Fábio saudade Júnior... Não dá saudade dos 16 anos, meu Deus. Não dá nem um pingo de saudade dos 16 anos. Eu era cheio de espinha, não dá não. Eu tava na pista bem. Dos 16, não tenho saudade nenhuma. Com 19, eu me entreguei pro marido e acabou minha vida. vamos voltar pra friceta. Enfim, aí no dia seguinte eu tô assistindo a live do Daniel Boaventura com aquela voz de tenor cantando música. E aí eu tive uma friceta. Aí eu entendi o que era a friceta. Naquele momento eu falei: isso, agora eu sei o que é friceta. Eu senti aquele comichão, aquele friozinho. Cara, nas partes divertidas, como você bem disse, entendeu? Partes interessantes. Eu senti aquele friozinho, aquela sensação de aperto no estômago, só que não é. Enfim. Aí eu assim, falei, gente. Aí não era o pescador parrudo, era Daniel Boaventura. Porra, mas Daniel Boaventura é uma princesa ambulante, nossa, gente. Nossa, então, e com aquela voz. E a questão que eu levantei, no caso de homem. Como se chamaria? Porque friceta não dá, né? Eu acho legal que vocês descobriram a Ralph Preta, né? Tá todo mundo descobrindo a Ralph Preta por agora, na quarentena. Não, friceta eu acho que seria frilhões. Não. Assim como o nanismo peniano é uma coisa que atinge homens e mulheres, a friceta atinge homens e mulheres. Ó quem veio. Olha atenção para esse cachorro, que ele vale no mínimo uns 3 auxílios emergenciais. 3? Vale bem mais que isso. Vale bem mais. Não desvalorize o prejuízo, Elba, por favor. Você poderia realmente chamar ele de prejuízo. Aqui, velho. Olha, dá pra botar pra dormir? Deixa eu fazer até a conta aqui na calculadora, porque eu sou de humanas, não sei fazer. Pegou no colo, pegou pra criar. Esquece, velho. É prejuízo. Troca o nome. Vamos ver aqui. 100 mil. Vamos botar o nome prejuízo. Ruby tá falando aqui no chat que eu tive friralho, que não podia ser friceta. Claro que podia ser friceta. Olha, o Guadero aí do tapioca, ele vale 6,6666667 emergenciais. Batiza de prejuízo, tapioca, castra tudo e pronto. É seu, tapioca. Segura a merda que tu fez. Mas você devia chamar ele de prejuízo. Rubiane e Beatriz, é. Você devia chamar. Gente, olha, só pra dizer pra vocês que a friceta da Ibope, a gente bateu 46 pessoas nesse momento. É, mas sempre falar de prejuízo. Piong, chupa, Piong! O negócio é o seguinte, em grande evolução do Papo de Gourmet, se batemos 69 telespectadores, vamos sortear uma fita bem da B17. Lançamento, hein? Fita suministro em menos de 20 dias. Inclusive, essa piada foi maravilhosa. Adorei essa, tá? Eu amei, velho. Eu realmente adorei. Pois é, Dudu, mas conte pra mim, Dudu, o que te dá friceta hoje em dia? Então, tirando o Daniel Boaventura. Ah, puta, tirando o Daniel Boaventura, agora você complicou um pouco a minha vida. Por exemplo, hoje assistindo o Jornal Nacional. Assistindo o Jornal Nacional hoje, Bonner teve uma friceta. É, eu vou te falar que o. Olha, alguns dias, quando começa o Jornal Nacional. A gente ouve. Ele deu aquela apertada assim, subiu, disfarçando. A gente ouve a bancada fazer assim, ó. Eu não tinha assistido o Jornal Nacional. O Bonner já tá apresentando rindo quando a notícia do Bonner. Ele fala assim, ó. Boa noite. Hoje nós vamos ver qual merda Bolsonaro falou. Ele já começa apresentando colocando as duas mãos na bancada. Né? Boa noite. Assim, o povo. Boa noite. É, o presidente abriu a boca de novo. Vai ser foda. Não, não. Ele já tá começando assim, a escalada é. Deu ruim. Fudeu, pô. Eu acho que o último Jornal Nacional, o Bonner vai falar assim, ó. Boa noite. Fudeu. Isso deu ruim. Peraí, rapidinho. O Jari Balonhesa, melhor nome, comentou aqui no chat que, no tocante à questão do homem, a tal da friceta poderia ser chamada, talvez, de arrepiru. Não, gente, friceta... Boa. Eu gostei, arrepiru é um bom nome, vai, é um bom nome. Não, mas assim, vamos combinar que friceta é uma coisa que, originalmente, quem tem é mulher. Sim. Né? Então, assim, a gente dá uns apertão, a gente disfarça. Então, não tem como criar isso pra um homem. O homem vai ter uma friceta imaginária. Vem cá, você que é de humanas, comunista, vem com essa história de que menino veste azul e menina veste rosa agora. É isso, você agora vai. Não. Mesmo sendo iguais em direitos, nós temos diferenças. Quer dizer que eu não posso. Se eu achar que o meu gênero pode ter friceta, eu não posso. Você não me deixa. Não, mas. Eu não posso ter. Se eu comentei transgênero, eu posso ser transfriceta. Achando não, que esse comentário de não foi extremamente homofóbico. Você é a nova Tamaris. Você é a nova Damares. Você tá aí falando esse tipo de coisa, mas você acha que só menina pode ter friceta. Não, isso é absurdo. Não. Eu acho que friceta é uma coisa libertadora. Eu vou caçar, agora que eu sou comunista, eu vou caçar a sua carteira. Tu não é comunista. Você claramente não merece essa carteira. Tu é coxinha. Inclusive, vamos relembrar que estava presente. Desde o início do relacionamento, é coxinha. Eu estava presente no primeiro voto teu no PT. É verdade. Eu tenho print do que tu falou pra mim. É verdade. Você segurou na mão dele. Eu tenho print do que ele falou pra mim. Eu chorei quase. Ele confirma que você tava ali segurando a mão dele, mesmo isso sendo proibido. Não, mas assim, ó, não que eu acho que o homem não possa ter friceta. O que eu acho é que não pode masculinizar a friceta. O termo. É isso. O termo. Que é friceta. Gente, assim como uma mulher pode ter pinto pequeno, é o caso da Damares, por exemplo, é o caso da Zambelli, né? Que aquilo ali só pode ser coisa de pinto pequeno. É, um homem pode ter friceta. A Zambelli, na verdade, o pequeno ali, acho que é outra coisa, mas tudo bem. Ai, gente, aquela Zambelli, ela podia ser estudada, né, gente? Vou até comer um chocolate. Puta que pariu. Tô precisando de serotonina, né? Ah! É um tipo de pessoa que se você grita na orelha, fica ecoando na cabeça, né? Gente, ela chamou o Moro pra ser padrinho de casamento. Sim. Eu não lembro quem foram meus padrinhos de casamento, mas as 30 pessoas que estavam na minha festa de casamento eram íntimas minhas. Ah, daí né? Ela chama o Moro de doutor em assunto de WhatsApp. Imagina eu chamando Flávio, senhor desenhista? Ah. Não entendi. Caralho, cara. Eu prefiro que você me chame assim. Vamos adotar esse nome. Não, cara, é assim, porra. Vamos adotar essa nessa zona, né? Vamos nos respeitar. Padrinho de casamento é uma pessoa íntima tua. Data vem, senhor desenhista. Eu quero protestar. Sei. Que outro dia, que se não fosse eu pra avisar, seu nome estava saindo de lugares pouco amigáveis. É verdade. De um desenho seu. É verdade. Mas é ali o calor. A dona jornalista fez isso. É o calor da emoção da charge, né? Ah, o Flávio tava querendo assinar, fazendo uma punceta. Não daria certo, né? Mas... Não, tá tudo bem. Mas assim, Dudu, vou falar algumas coisas. Diga, né? Tu me disse se dá friceta ou não. Tá certo, vamos lá. É... Álcool. Friceta? Não. Álcool, pra mim, é apenas subsistência. Tá? É tipo um remédio que eu tomo todos os dias pra me manter socialmente. Pra não matar os coleguinhas. É isso. Pra não matar os amiguinhos. É isso. Impeachment de Bolsonaro. Chega assim a subir aqui, né? Eita! Chega a subir pra nunca, né? Eita! Gol do Brasil! Até pra endurecência. Aperta tudo e sobe 3 metros na cadeira, né? Ah, isso aí tranca até o cu e arrepia a nuca, né? Peraí. Esse aí... Cara, eu não vi o Jornal Nacional hoje, velho. Eu também não vi. Só pra ver o Bob falando boa noite, por quê, né? Tem na internet? Será que deve ter, né? Boa noite é a puta que pariu, minha senhora. Boa noite só se for para vocês. Boa noite é o caralho. Vocês não estão vendo as notícias que eu tenho que ir aqui nessa merda hoje. Outro dia o vídeo travou, você viu? É. Foi escalado o Jornal Nacional, é verdade. A coisa tá feia, amigo! É que o Bolsonaro tá cortando o dinheiro da Globo, né? Mas agora que você tocou no assunto, coisa que dão freceta, eu fiquei de fato curioso. Eu queria fazer esse tipo de teste com outras pessoas aqui também. Agora eu fiquei realmente curioso. Flávio Soares, eu vou falar coisas e eu quero que você tenha a mesma reação se dá freceta ou não dá freceta, tá bom, Flávio Soares? Vamos lá, hein? Vou imaginando esse cenário aqui agora. Aquele editor que só faz merda e que só passa job bosta pra você, é demitido. Não dá. Demissão é pouco. Tu não te dá a friceta com isso? Não, demissão é pouco. A morte do inimigo? Não. Pra Flávio tinha que ser... Pegou Covid e tá entubado. De bruxo. De fralda. De bruxos e de fralda. Então, tá, Flávio, vamos em outro cenário agora, então, Flávio. Vamos em outro cenário nesse momento, assim, que assim... Mas, assim, foi entubado pelas vias aéreas ou pelas vias anais? Aí depende do nível de satisfação que a pessoa pede no momento, né? Depende do plano de saúde dele. Se o plano de saúde cobre dupla penetração ou não. Que isso, que maldade. Conselho Federal de Medicina, te amo, tá? Você imagina a cena, né? Olha, eu sinto muito. Tamo junto, viu, CFM? Tamo junto. Peraí, Tapioca, faz o coraçãozinho de novo, por favor. Faz o coraçãozinho de novo. Imagina a cena, né? O cara chegando lá na UTI, o cara pega assim e fala: puta, esse é o. Semana que vem eu não vou poder gravar, não, que eu vou ser requisitado pra atender lá em Manaus. Ah, cara, você podia ser chamado pra ser ministro da saúde, ó, a merda, ia ser pior. A gente já passou por isso. Todo mundo quer. Tá, mas Tapioca, o que que vai te dar a freceta aí? Sim, Tapioca, vamos lá. A hora de medir a freceta é Tapioca, tá? Primeiro ponto, Tapioca, presta atenção, se concentra nessa cena, tá bom? Você recebe uma ligação dizendo que querem comprar o seu prejuízo aí. Ele chegou a se apertar agora. Nossa, chegar, tive que me ajeitar na cadeira. Esse daí, no meio da felicidade, da troca de só se for agora. Meu irmão, tô vendendo Beatriz que dirá o cachorro. Ai, muito bom. Vai o cachorro e vai ter o pai junto como crédito. Né? Júnior! Júnior Jabu, eu ia falar Jabu. Peraí, Júnior, primeiro Júnior. Júnior tá sem câmera, então você tem que fazer barulhos pra gente, tá, Júnior? Pra poder a gente saber. Tá bom. Roda, Dipa. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh no, oh no. Oh God, oh God. Júnior, vamos lá, Júnior. Atenção, hein? Cálculo da freceta, hein? O cacique vira pra você e fala: eu quero você como pajé. E aí? Ô, porra, como pajé ainda tá bom. Não. Porra, Júlio, que decepcionante. Eu tava achando que você ia ficar feliz com a informação dessa. Não, pajé não dá tristeza. Porra, mas não dá pra virar cacique na mesma hora, velho. Tem que ver morrer o cacique se ele virar cacique do nada. O Dudu é de uma ingenuidade. Pois não, porque, olha só. Se o cacique tá pedindo pra eu virar pajé, é porque ele vai querer dar cloroquina pros índios. Não vou dar cloroquina. Cara, vocês viram que o Bolsonaro mentiu sobre o posicionamento do... Você não precisava nem continuar a frase, podia parar aí. É. Você viu que... Ao contrário de certos lugares, vocês têm assessoria aqui. Para de falar merda, caralho. É. Deixa essa porra pra lá. É isso aí. Obrigado, meu advogado. Tá, então vamos voltar Jabu, pra frente. Eu quero ver a freceta do Jabu agora. Jabu, tá aí ou você caiu, Jabu? Jabu! Tô aqui, minha câmera tá maluca. Eu tenho que ficar desligando ela, porque senão ela fica congelando. Mas vamos lá. Na época que ele ia casar, o que dava freceta nele era dois sacos de cimento. O mimimi do tijolo que o Júnior batizou tão bem, maluco. Puta merda. É difícil. Não, o Rubiane já teve muita freceta com saco de cimento. Boa. Ela chegou a trocar na cabeça do Tapioca agora. Ei, Tapioca, não. Ela chegou a trocar tênis de corrida pro saco de cimento? Na época ela não corria, não, mas tudo que ela calculava era em saco de cimento. Eu falava, pô, vou comprar um vinho e tal. Porra, dá pra comprar meio saco de cimento com esse vinho. Porra, que vinho é esse, hein? Pois é. Gente, o Tapioca é rico, ele é de ciências biológicas, né? Ele não é de humanas. Mas aí quando o Rubiane falava, dá meio saco de cimento, o Tapioca respondia, mas eu não consigo beber cimento. Aí o Rubiane falava, você já tentou, filho da puta? Ela fazia uma misturinha ali no copo, bebe aí, filha da puta. Tem a vantagem de você beber e não vai conseguir sair, vai ficar lá muito tempo, vai ter que digerir aquela maneira que você bebe, de qualquer maneira. Não pode nadar nunca mais, né? Exatamente isso. O Júnior, o Flávio Melo tá comentando aqui no chat que o cacique podia querer passar o cajado pra você, Júnior. Era por isso que ele ofereceu. Passar o cajado pra você ou passar o cajado? Agora a pergunta é, se o cajado do chefe, tu ia ter freceta? Não. Não, também não. Deve ser tudo cajado pequenininho. Opa! Tu não tá perto da tribo de Quinta Guarda. Agora entendemos por que o tio Júnior zerou o Tinder. Acabamos de entender. Senhora, mas passou a vara em todo mundo. Amigo. Eu, Balena, o Jonathan fez uma pergunta aqui no chat, só você acabou de responder, Balena. Perguntou, qual é o oposto da freceta? Que é quando, em vez de você ficar empolgado, você fica tudo seco, árido. Qual é o oposto da freceta? É pomba árida. Pomba árida! Pomba árida, caraca. Não. Cara, pomba é como a gente chama vulva em Santa Catarina. Ah, mas não é tão pomba sonoro quanto friceta. Pomba é pinto no Ceará. Não, friceta, cara. Friceta é um nome perfeito. Elba, me explique uma coisa agora. Como vocês chamam pomba em Santa Catarina? Pomba. Bomba a gente chama... Xoxota. A gente chama pomba de pomba. Vulva é pomba, checa, gente. É fim de carreira. Se o cara chegar pra ti e falar, tua checa, tu brocha. Mas enfim, é pomba, checheca. Mas pomba pode, é isso? Deixa eu entender. Pomba é o nome básico. Pomba é o nome básico. Todo mundo sabe que é pomba. Mas quando o catarinense diz aquela pomba cagou em mim, quer dizer o quê? Não, a gente consegue entender pelo contexto, porque catarinense, não, apesar... Não, o contexto não funciona. Mas quando ele diz, eu estava andando na rua e aquela pomba me fodeu, ele quer dizer o quê, exatamente? Foi uma pomba fácil de casa. Sabemos que no Brasil não tem contexto certo, porque PF não quer dizer Polícia Federal. O Bolsonaro acabou com o contexto na língua portuguesa, gente, brasileira. Vocês ficam reclamando, vocês nunca tiveram que comer um PF no centro da cidade. É só isso, gente. É normal. Eu digo, porra, mais, eu pago, ó. Segunda-feira é dia de virado. Terça-feira é dia de panqueca. Quarta, feijoada. Quinta é dia de frango. E sexta-feira é dia de peixe, de pescada. Saudade do Sodré. Saudade, velho. Toda segunda-feira no centro do Rio. Sábado repete. Pois é, saudade, meu Deus do céu. Que saudade que eu tô de comer aquele PF. Como é que eu fui comer pra PF? Cara, ah, no mundo, gente. Eu tô com saudade de comer PF, puta que pariu. Aquele comercial, aquele bifão com ovo, sabe, Flávio? Aquele bifão com ovo, assim, porra, velho. Também conhecido como bife do zoião. Com essa tala de gordura, velho, nadando enorme. Não apareceu. Aquele gosto de banho de 3 semanas. Não apareceu a tala que sua mão tava pra baixo, Flávio. Bota a mão pra cima pra mostrar a tala. A tala, assim, de gordura, olha, ó. Olha aqui. Ai, gente, aquela sujeirinha que corre na mão do cara que cozinha. Nossa, saudade. Aí você vê aquele feijão ali cozido com bastante banha, que você sente ali. Pra tapear o gosto. Aquela batatinha frita, porra, que saudade de comer um pouco. Ô, gente. O Rubinho tá em Goiânia. Maldade, hein? Não. Na hora que acabar isso, eu quero começar lá do recreio e ir até o final do Rio. Quero passar tudo quanto é boteco que tiver. Fazendo o quê? Bebendo? Ah, bebendo, deixando a cara, agarrando, gente, todo mundo. Agarrando todo mundo? Agarrando todo mundo. Vem pra Bangu, Elba, vem conhecer Bangu. Agarrando respeitosamente. Vamos ver. Olha só. Deixa claro que sua sobrinha está assistindo. É. Nossa, a tia não agarra ninguém por esse contexto. E sem permissão também não. É. Mas. Sem permissão. Minha avó disse que depois. Minha avó disse que depois que liberarem ela pra sair do apartamento, que tem 3 meses que ela não sai do apartamento, né? É, que ela vai passar 1 mês fora de casa. Eu vou. Cara, eu vou sair daqui, eu quero começar a correr aqui, só vou parar no canto da Praia da Vila. Cara, quando me liberarem, eu não vou ter lugar nenhum pra ir, né? Gente, eu não quero... Dudu, eu não preciso ter lugar. Eu vou. O Dudu tá doido pra acabar a quarentena pra ele poder ficar em casa, cara. É, eu só quero ficar em paz. Só isso. Apertar a gente. Você quer apertar a gente? Nem gosta tanto assim, gente. O gato serve pra isso, Elba. O gato serve pra você apertar ele. Você não é podóloga? Você agora quer ser massoterapeuta também? Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não dou 3 beijos. Eu abraço a pessoa. Errada tá você. Eu falo oi e abraço. Tá espalhando Covid. É. Você tá errada. Então... Eu tô assim, com aquela necessidade de apertar gente. Entendi, Paulina. É difícil. Então, assim, ao contrário de você, tem Dudu Salles, que sai de casa, pega na maçaneta da porta, passa álcool gel. Aí vai, aperta o botão do elevador, passa álcool gel. Aí aperta o botão do... fica no elevador com a mão dentro do bolso pra não coçar a cara. Aí sai do elevador, passa álcool gel. Porque não, mas eu sou assim. Eu sou assim. É porque aqui na portaria do meu prédio... Eba, só do cabelo, a raiz tá horrível. Tá horrível, né? Olha, tá vendo como tapioca cuida de mim? Que parada desnecessária. É, o homem que fazia trança. Não, mas o tapioca, ele tem uma paixão por mim, pelo meu cabelo e pela roupa que eu uso. Ele é um cuidado, eu. É algo interessante. É tipo coisa de irmão cuidando de você. Que roupa que tu vai... Ó, lembra de pôr a roupa. Ele é médico, ele tá sempre cuidando dos outros. Elba, a tua raiz. É isso. São duas coisas que médicos fazem sempre, sabe? Usar estetoscópio com negócio. Jaleco sem camisa. Sem camisa e cuidar dos outros. É isso, é uma coisa que médicos fazem. É só isso. Mas enfim, Mayra tava enchendo. Vem, Rubiane, vem ficar aqui em casa, Rubiane. Eu corro contigo. Oi? Rubiane fica aí na sua casa. Tá comentando, tá respondendo o comentário de Rubiane. É papo meu e da Rubiane. Ah, tá bom. Puta, já imaginou a Rubiane doida pra correr, correndo na varanda do apartamento de Elba? Ficou maluca. Não aguenta. Meu Deus. Não aguenta. Não. Amanhã eu vou ter que pular corda. Ah, não aguenta. Sem chance. Sem chance tem uma. Você sabe que o Ruby pula a corda, né? Mas se machuca toda. A corda da gente é de aço. Não, mas é que vocês com... não têm corda. Vocês têm uma corrente de amarrar navio. Rapaz, o braço fica todo roxo. É diferente. É, então talvez seja uma boa não usar esse negócio naturalmente, né? Acabou a água e acabou o álcool. É, então... Cara, eu uso, eu não me arrombo como ela. Mas eu também pulo mais devagar, né? A Rubiane é tansa pra pular corda, é isso que tu não, quer? Não, né? Ela pula muito mais rápido que eu. Pulo devagarzinho, eu sou lerda. Eu aprendi a pular corda com 40 anos de idade, pô. Desculpa. Ô, Elba, peraí. Elba, o Flávio Melo comentou aqui no chat. Tapioca, o fazedor de tranças, sempre de olho no cabelo alheio. Oh, que episódio foi aquele? Foi do Freio de Zona. Meu cabelo, tem um negócio. Mas eu comentei isso na semana passada também. Uhum. Eu tenho, a gente falou alguma coisa de cabelo. Eu falei, é só fixação do tempo de trança, né? Não é? É, não tem muito. Mas jeito. Quantas lives a gente já fez? Essa é a nona. Essa é a nona. Nona live. A nove. Mas peraí. É a segunda que funciona. Não conta. Não, uma no início funcionou também. Olha só, a gente vai ter que jogar Eu Nunca de novo. Daqui a pouco a gente jogou Eu Nunca, não tava nem Tapioca, nem Flávio. Eu acho bom a gente jogar Eu Nunca de novo. Outra, nem eu. É, não, mas já é bonito que esporte você, já foda-se. Tá, então semana que vem. A gente tá falando de gente que a gente gosta. De membro fixo. Tá, pode ser, ó. Tapioca e Flávio, vocês topam jogar Eu Nunca semana que vem? Porque tem que ter álcool pra jogar Eu Nunca. Porque cada hora que você for virar, tem que beber alguma coisa, de verdade. Então se encarreguem de ter álcool. Pode ser Listerine. Não. Pode ser álcool em gel? É o borrifo na boca em Google. Pode ser álcool em gel, sabor erva doce, né? É aqui em casa. Tá até acabando, viu? Meu pai bebe todo dia. Então pronto, estamos combinados. Próxima live a gente vai brincar novamente de Eu Nunca. E aí quem, obviamente, fizer as coisas vai ter de virar. E é isso, faz parte do jogo. Obviamente sou eu, né? É, o Balena vai virar em todas, é óbvio. É, pensem em perguntas de Eu Nunca que vocês querem fazer pra eu. Não. Porque... Todas com friceta. É. Manda ali. E só não manda... A sobrinha da Elba. Manda as primas todas e a filha assistir. Boa. Pra criar material para o futuro. Não, gente. Prima da, sobrinha da Elba, parente da Elba, todos os parentes da Elba que estão assistindo a gente nesse momento. Mandem e-mails para papodegordo@papodegordo.com.br. E coloca lá no assunto. Eu Nunca. E só coisas que vocês querem que a gente faça a Elba falar Eu Nunca no programa. Então a gente vai deixar a Elba bêbada com 10 minutos. A vida só era devassa quando eu era adolescente, né? Você só era? Você tem que lembrar que eu saí do mercado com 19 anos. Entendi. Mas Elba, você tem que ver que na sua família você agora é ponto de referência. É a mãe educando a filha e falando: não vai fazer isso, eu não ficar perdida que nem a sua prima Elba. Não, a minha família se afastou de mim num grau. Ah. Eles são tudo bolso afetivo. Mas enfim. Enfim. Velório e família não vai ser mais a mesma coisa. Ó, o Sandro Cabral tá dizendo aqui no chat que teve mais papo de gordo nessa quarentena do que teve papo de gordo o ano passado inteiro. Com certeza. Chupa, Dudu! É a mais pura realidade. Eu acho que com esse... Se o Dudu descobrisse que podia fazer isso e não precisar editar, Dudu já tava fazendo isso há anos. É, o segredo era esse. A gente tem uma mistura de youtuber com podcaster, né? É, a gente não sabe fazer nenhuma coisa nem outra, bem? A gente juntou as duas pra fazer do nosso jeitinho, né? Mas a gente tá pegando o melhor dos dois mundos. Eu também acho. Menos o dinheiro. Eu ainda acho. Eu ainda acho que esse negócio de isolamento social é porque Mandetta era fã do Papo de Gordo e não queria que acabasse. Falou assim, não, vamos fazer isolamento social pra botar os gordos pra ficar gravando live. É isso aí. Pode ser. Ele era fã do Papo de Gordo e gostava de música sertaneja. É, e aí ele queria live de podcast e de sertanejo. Pode ser. E eu acho que, inclusive, com essa imagem agora que vocês estão na sua cabeça, que é uma live de sertanejos gordos, em que o Mandetta tá assistindo enquanto joga cloroquina no... Não falei que ele jogou cloroquina. nesse momento, é o momento certo da gente encerrar a live de hoje. Já tá 2 horas já no ar, então chega. Tá bom demais. Sério? Agradecer a todo mundo que nos assistiu até agora. Temos 41 pessoas ainda com a gente. Hoje foi, ó, sucesso. O Bruno não dormiu. Olha, tem gente falando aqui no chat que nunca teve friceta. É mentira. Tô... todo mundo tem friceta. Pelo amor de Deus. Pare, sério. Quem nunca teve friceta não viveu. Não, exatamente isso. Antes de morrer, você terá uma friceta. É por isso vai tornar a vida melhor pra você, com toda certeza. Então agradeço todo mundo que acompanhou a gente até aqui nesse momento, nessa live, a todo mundo que baixou o podcast, escutou esse podcast depois, a vocês que ainda estão com a gente, os sofredores aí ainda aguentando o Papo de Gordo nesse período de quarentena. Não, eles ficam ligados o computador e ficam dormir, pô. É, muitos também fizeram isso, tenho certeza disso. Desses 41 que estão aqui nesse momento ao vivo, na prática só tem 2 que estão comentando, e um é Rubiane, né? E o então... resto é robô que a gente contratou. Então não necessariamente tem gente de verdade. É robô, são os bots, né? A gente tem um exército de robô fazer as coisas também. Sai da internet. Você tá querendo dizer que é praticamente uma votação de Big Brother? Que absurdo. Tipo olha isso. Olha, não, mas olha só, se for bot, Epa, ninguém tá te ouvindo, que seu microfone vai parar no inferno, Balena. Ninguém te ouve mais. Como não, gente? Agora que saiu do meio dos peitos e voltou pra sua boca, talvez a gente ouça. Não, estão ouvindo? Sim, agora tá ouvindo. Não. O Ricardo falou, Ricardo Ferro, aquele homem que tem o mesmo nome do meu marido. Ah, e que é tão bonito quanto ele. Até ele tá aqui. Não, o meu é mais gostoso. O Jonathan falou pra não acabar. Eu acho que a gente não devia acabar. Porque ainda tem gin, né? Você que falou que seu álcool acabou. Sua cachaça acabou, hoje ia parar por causa disso, não tinha mais álcool. Olha que eu botei até alecrim, em homenagem ao Bolsonaro, nosso alecrim dourado. Ah. A minha água acabou. Então não tem mais nada, acabou o álcool, não tem pra gente fazer lá. Acabaram os níveis, é hora de encerrar a live, mesmo porque o Dudu já revelou o segredo, são botes que estão assistindo. Exatamente. São os botes de... Então, o robô do Caruso, eles aqui. Tá, inclusive, ó, nesse momento tá todo mundo comentando aqui. Eu sou o robô do Bolsonaro, eu sou o robô do Bolsonaro, tá vendo? Pô? Assumiu todo mundo! Que absurdo! Esses são os botes que o Carluxo não prestou atenção, eles escaparam e estão começando a ver outro tipo de merda. Né? Então... Ah, o Jonathan tá dizendo que os robôs do Bolsonaro, eles me seguem desde o golpe do Temer. Então, por isso que todo mundo falando. Então, um beijo no coração pra você que assistiu a gente até agora, que baixou o podcast pra você, robô do Bolsonaro, pra você, bolso afetivo, pra você, comedor de pão com mortadela. Beijo pra todo mundo. A gente volta semana que vem, eu acho. Beijo, encerrando. Acabou. Tchau, Valina. Tchau. Acabou. Já estamos offline ou não, pô? Os culpados por esse programa ser publicado são os nossos apoiadores. Acesse papodegordo.com.br/ajuda e saiba como se tornar um deles.